Tomé, Moisés, Jesus, Oxalá, Iemanjá, Orixá, Exu, Siddhartha, Govinda, Netuno, Krishna, Shiva, Saturno, Vênus, Alá, Afrodite, Marte, a sorte, a morte, a ciência não traduz, célula, tronco, árvore, espírito, ser humano, anjo e luz. Deus refaz, eu refiro. Deus refaz, eu refiro. Moisés, Jesus, Oxalá, Iemanjá, Orixá, Exu, Siddhartha, Govinda, Netuno, Krishna, Shiva, Saturno, Vênus, Alá, Afrodite, Marte, a sorte, a morte, a ciência não traduz, célula, tronco, árvore, espírito, ser humano, anjo e luz. Deus refaz,